Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você já foi chamado de maluco, hein? Conhece alguém que é maluco? O que é que define uma pessoa maluca? É claro, eu não estou me referindo ao maluco clínico, o sujeito que tem problemas mentais e que tem que ser tratado, mas aquelas pessoas que não se comportam do jeito que a gente espera e que por isso achamos que são esquisitas. Este é mais um programa da série que fala sobre aquela loucura necessária. E para começar, uma frase do escritor inglês Aldous Huxley. A normalidade é tão somente uma questão de estatística. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Este programa chega até você com o suporte de uma turma que está acostumada a lidar com gente que sabe como trafegar naquilo que chamamos de anormalidade, os artistas. Itaú Cultural, www.itaucultural.org.br. Acesse o site e descubra mundos alternativos que ajudarão você a compreender a nossa insana realidade. E o exemplar de hoje do meu livro Nós que Invertemos as Coisas vai para Rafael Gonçalves Pereira, que escreve um daqueles e-mails que nos dão combustível para continuar com o Café Brasil. Olha só. Olá, Luciano. Meu nome é Rafael, eu tenho 25 anos, moro em Belo Horizonte e gostaria de lhe agradecer, pois graças ao seu programa, para ser mais específico, o programa 282, Bom Humor, Mau Humor, eu comecei a procurar ajuda de um psiquiatra e me descobri um distímico. Hoje eu não tenho como descrever a melhoria da minha qualidade de vida. Sei que para muitos é difícil procurar ajuda, por medo ou a certeza de que não dará certo. Mas saiba que ficarei eternamente grato, pois o Café Brasil foi a mão amiga que me puxou da fossa. Não tenho palavras para agradecer, senão muito obrigado. Pô, Rafael, o que a gente pode dizer, hein? É só outro muito obrigado, mas por nos contar sobre o seu sucesso. O Rafael ganhou um livro por comentar o programa, mas pelo jeito ganhou muito mais, não é mesmo, hein? Ó, o volume de comentários tá caindo outra vez, pô. E eu tenho que dar uma chacoalhada aqui nos preguiçosos. Ô, meu, vamos se mexer aí, hein? E a promoção Nakata, hein? Continua, cara. Nakata, a marca de segurança para quem quer componentes de direção e suspensão para os seus veículos. Você pode concorrer a um iPod Touch para ouvir suas músicas prediletas e baixar o Café Brasil direto do iTunes. E agora a coisa melhorou, cara. Além de você, o seu mecânico pode ganhar. Olha só. Visite www.facebook.com/componentesnakata. Lembre-se sempre que Nakata é com K. E siga as instruções da promoção, cara. De novo, www.facebook.com/componentesnakata. Tem um iPod Touch esperando por você e outro por teu mecânico do coração. Arriscado é não usar Nakata. Exige a tecnologia original líder em componentes de suspensão. Tudo azul, tudo Nakata. Segundo estudo da equipe do Laboratório de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, somente 26,4% das pessoas são normais. O estudo do Hospital das Clínicas testa os efeitos do antidepressivo cloripramina em voluntários sem nenhum problema psiquiátrico. Só que, de cada 100 pessoas que se apresentaram para participar, 80 foram dispensadas por não preencherem alguns requisitos básicos. E o principal deles é justamente ser normal. A depressão é até agora a doença mais comum entre os eliminados, com 46%. A ansiedade veio depois, com 21%, seguida de obsessões, com 8%. Pô, eu me imaginei passando pelo teste. Eu sou ansioso, roo unhas, tenho umas compulsões, eu sou meio caladão. Eu acho que eu não passo no teste também, viu? Sou anormal. Afinal de contas, o que é ser normal, hein? O psicanalista Hilton Amélio, da USP, diz que se um determinado transtorno, como timidez e ansiedade, não prejudica os outros e o próprio portador dele, não é preciso se preocupar. O normal, portanto, é não ser normal. Claro que eu estou falando da anormalidade que respeita a integridade do próximo, mas, para falar a verdade, eu ando de saco cheio de gente normal, viu? Pessoas normais são previsíveis. Comportam-se da forma como esperamos, sem novidades, e são maçantes. O que falta para nós hoje é mesmo um pouco mais de anormalidade, um pouco daquela loucura nutritiva, como aquela definição de louco que eu encontrei num dicionário, olha só. Dominado por paixão intensa, apaixonado, extravagante, travesso, brincalhão, fora do comum, incomum, enorme, extraordinário. Loucura, tudo que foge às normas, que é fora do comum, pessoa que devota grande amor ou entusiasmo. Viu só aí? Essa tal de anormalidade, de loucura, envolve paixão, entusiasmo. Com certeza você já sentiu o que acontece quando se entusiasma, quando tem paixão pelo que está fazendo, não é? E não faz toda a diferença aí? Pois é, na vida da gente, ser chato, ser maçante, ser normal é sempre a estratégia mais arriscada. Nos coloca como previsíveis, como iguais a todos os outros. Nos faz invisíveis. Pô, não quero. Quero amigos esquisitos, quero lugares esquisitos, eu quero ler coisas esquisitas, quero comer comidas esquisitas, cultivar um hobby esquisito. Coisas esquisitas me darão uma visão diferente da realidade, fora da normalidade, fora das regras. Gente anormal me fará pensar, refletir. Coisas esquisitas me provocarão a imaginação, farão meu cérebro trabalhar. Coisas esquisitas têm vida. É isso. Se eles são bonitos, sou a lã de lua. Se eles são Dona Napoleão, mais louco é quem me diz que não é feliz, não é feliz. Você tá ouvindo a versão de Balada do Louco, aquele hino dos Mutantes, com a banda paulista Homem do Brasil. Pois então, deixe-me retomar algo que já trouxemos num programa muito antigo, o podcast Café Brasil número 51, lá de 2007, que se chamou Loucos Essenciais. Se você gostar do tema, acesse o www.podcastcafebrasil.com.br e procure aquele programa antigo, tem muito mais conteúdo por lá. Começo a minha palestra, o meu Everest, contando que assim que tomei a decisão de ir para o Everest, me deparei com uma primeira frustração. Sempre que eu contava para alguém para onde eu estava pensando em ir, a pessoa me chamava de louco. É claro que ninguém disse assim na minha cara, ô seu louco, mas não precisava. Bastava eu dizer a palavra Everest e na testa da pessoa aparecia escrito louco, maluco, irresponsável, demente. Todos os xingamentos relacionados à loucura eu passei a ouvir. E eu pensava, pô meu, levei 43 anos para chegar numa posição em que eu posso me dar ao luxo de sair em busca de um sonho. E quando eu conto para as pessoas, tudo que elas têm para dizer para mim é que eu sou louco. Por quê, hein? Porque eu estava quebrando as regras. Se eu sou muito louco, eu vou me curar. Já não sou paz, mais louco é quem me diz que não é feliz, não é feliz. Muito bem, eu vou comentar esse assunto lendo aqui uma poesia que eu recebi do J. Carlos Favoreto, chamada Insanos. Olha só. Ultrapassar o limite da sanidade, boa maneira de encontrar a felicidade. Os malucos vivem a sua realidade, desligando-se da realidade. Acabam taxados como loucos, mas para viver precisam de tão pouco. Gritam felizes até ficarem roucos, e quando chamados fazem ouvidos moucos. Vivem eternamente apaixonados pelo invisível que lhes é dado. Não se sentem rejeitados, na sua loucura não são incomodados. Seus olhos veem o belo, seus olhos veem a fantasia, seus olhos veem a paixão, seus olhos veem a vida. Eu sou doidão, eu sou doidão, eu sou doidão, doidão, doidão, mas tenho bom coração. Bambalalão, bambalalão, ai me esqueci do resto da canção, que papelão. Só podia ser o Jorge Maltner, não é? Café Brasil. Deixas eu vim da Bahia, vim modificar isso aqui. Toque samba. 3 horas da manhã, eu tava em Nova York e me vi numa viela perdido, 3 horas da manhã. E tinha um palhaço comendo lixo. Um palhaço? Um palhaço. Um palhaço todo bonito, todo bem vestido, comendo lixo em Nova York. E ele me convidou, assim, pra vir comer o lixo com ele. E eu comi o lixo com ele. Maravilha. Que... Não, mas o lixo de Nova York é gostoso. É um lixo comível. É um lixo comível. Você lembra o que, que tinha no lixo, não? Ketchup. Então, encontrei um artigo de Rubem Alves, que estava meio sumido aqui do programa, né? Que trata com a maestria de sempre, a loucura dos que fazem acontecer. Olha só. Fui convidado a fazer uma preleção sobre saúde mental. Os que me convidaram supuseram que eu, na qualidade de psicanalista, deveria ser um especialista no assunto. E eu também pensei, eu tanto que aceitei. Mas foi só parar para pensar para me arrepender. Eu percebi que nada sabia. E eu me explico. Comecei o meu pensamento fazendo uma lista das pessoas que, do meu ponto de vista, tiveram uma vida mental rica e excitante. Pessoas cujos livros e obras são alimento para minha alma. Nietzsche, Fernando Pessoa, Van Gogh, Wittgenstein, Cecília Meirelles, Mayakovsky... E logo me assustei. Nietzsche ficou louco. Fernando Pessoa era dado a bebida. Van Gogh matou-se. Wittgenstein alegrou-se ao saber que iria morrer em breve e não suportava mais viver com tanta angústia. Cecília Meirelles sofria de uma suave depressão crônica. E Mayakovsky suicidou-se. Essas eram pessoas lúcidas e profundas que continuarão a ser pão para os vivos, muito depois de nós termos sido completamente esquecidos. Mas será que tinham saúde mental? Saúde mental, essa condição em que as ideias comportam-se bem, sempre iguais, previsíveis, sem surpresas, obedientes ao comando do dever. Todas as coisas nos seus lugares, como soldados em ordem unida, jamais permitindo que o corpo falte ao trabalho ou que faça algo inesperado. Nem é preciso dar uma volta ao mundo num barco à vela. Basta fazer o que fez a Shirley Valentine. Se você ainda não viu, veja o filme. Ou então, ter um amor proibido, ou mais perigoso que tudo isso, a coragem de pensar o que nunca pensou. Pensar é uma coisa muito perigosa. Não, saúde mental elas não tinham. Eram lúcidas demais para isso. Elas sabiam que o mundo é controlado pelos loucos e idosos de gravata. Sendo donos do poder, os loucos passam a ser os protótipos da saúde mental. Claro que nenhum dos nomes que eu citei sobreviveria aos testes psicológicos a que teria de se submeter se fosse pedir emprego numa empresa. Por outro lado, eu nunca ouvi falar de político que tivesse depressão. Andam sempre fortes em passarelas pelas ruas da cidade, distribuindo sorrisos e certezas. Sinto que meus pensamentos podem parecer pensamentos de louco e por isso apresso-me aos devidos esclarecimentos. Nós somos muito parecidos com computadores. O funcionamento dos computadores, como todo mundo sabe, requer a interação de duas partes. Uma delas chama-se hardware, literalmente o equipamento duro, e a outra denomina-se software, o equipamento macio. Hardware é constituído por todas as coisas sólidas com que o aparelho é feito, e o software é constituído por entidades espirituais, símbolos que formam os programas e são gravados nos disquetes. Nós também temos um hardware e um software. O hardware são os nervos do cérebro, os neurônios, tudo aquilo que compõe o sistema nervoso. E o software é constituído por uma série de programas que ficam gravados na memória. Do mesmo jeito como nos computadores, o que fica na memória são símbolos, entidades levíssimas, dir-se-ia mesmo espirituais. Sendo que o programa mais importante é a linguagem. Um computador pode enlouquecer por defeitos no hardware ou por defeitos no software. Nós também. Quando o nosso hardware fica louco, há que se chamar psiquiatras e neurologistas, que virão com suas poções químicas e bisturis consertar o que se estragou. Quando o problema está no software, entretanto, poções e bisturis não funcionam. Não se conserta um programa com chave de fenda. Porque o software é feito de símbolos, e somente símbolos podem entrar dentro dele. Ouvimos uma música e choramos. Lemos os poemas eróticos de Drummond e o corpo fica excitado. Imagine um aparelho de som. Imagine que o toca-discos e os acessórios, o hardware, tenham a capacidade de ouvir a música que ele toca e se comover. Imagine mais que a beleza é tão grande que o hardware não a comporta e se arrebenta de emoção. Pois foi isso que aconteceu com aquelas pessoas que eu citei no princípio. A música que saía do seu software era tão bonita que o seu hardware não suportou. Dados esses pressupostos teóricos, estamos agora em condições de oferecer uma receita que garantirá àqueles que a seguirem à risca saúde mental até o fim dos seus dias. Eu pensei em me entregar, meu amor, meu coração, meu carinho muito mais. Mas parei por um instante, pensei mais dois minutinhos e voltei um pouco atrás. Recordei que no passado você esteve ao meu lado e roubou a minha paz. Hoje me serve de exemplo, vou fugir enquanto é tempo. Você é doida demais. Você é doida demais. Você é doida demais. E você é doida demais. Doida, muito doida. Você é doida demais. Que clássico. Essa é Você é Doida Demais, de Lindomar Castilho e Ronaldo Adriano, que você certamente conhece. Lindomar é um daqueles casos de loucura. Continue ouvindo aí, que daqui a pouco eu conto mais um pedacinho da história. Eu não quero e nem preciso de amor doido sem juízo para comigo viver. Pois eu sou aquele homem que pensou lhe dar o nome e você nem quis saber. Todo dia me enganava, sempre você me trocava pelo amor de outro rapaz. Você é tão leviana, nisso você não me engana. Você é doida demais. E a loucura do Lindomar, hein? Pois é, músico de sucesso, que ajudou a formatar a música brega e se tornou um dos maiores vendedores de discos dos anos 70, em 1981 matou a ex-mulher com 5 tiros pelas costas. Thank you. com o coral da cantata BWV 140 de Johann Sebastian Bach, na interpretação de Mário Sevi e Marcelo Fagerlande, que eu volto ao texto de Rubem Alves, com aquela receita que garantirá aqueles que a seguirem à risca saúde mental até o fim dos seus dias. Olha só. Opte por um software modesto. Evite as coisas belas e comoventes. A beleza é perigosa para o hardware. Cuidado com a música. Brahms, Mahler, Wagner, Bach são especialmente contraindicados. Quanto às leituras, evite aquelas que fazem pensar. Tranquilize-se, há uma vasta literatura especializada em impedir o pensamento. Se há livros do Dr. Lair Ribeiro, por que se arriscar a ler Saramago? Os jornais têm o mesmo efeito, devem ser lidos diariamente. Como eles publicam diariamente sempre a mesma coisa, com nomes e caras diferentes, fica garantido que o nosso software pensará sempre coisas iguais. E aos domingos, não se esqueça do Silvio Santos e do Gugu Liberato. Seguindo essa receita, você terá uma vida tranquila, embora banal. Mas como você cultivou a insensibilidade, você não perceberá o quão banal ela é. E em vez de ter o fim que tiveram as pessoas que eu mencionei, você se aposentará para, então, realizar os seus sonhos. Infelizmente, entretanto, quando chegar tal momento, você já terá se esquecido de como eles eram. Você tá pensando que eu sou Loki, bicho? Sou malandro velho, não tenho nada com isso. Você tá pensando que eu sou Loki, bicho? Sou malandro velho, não tenho nada com isso. A gente queimou muita coisa por aí. Ficamos até mesmo todos juntos, reunidos numa pessoa só. Então é assim, ao som de Cê Tá Pensando Que Eu Sou Loki, com um daqueles malucos essenciais, o Arnaldo Batista, que este Café Brasil, que tratou de um certo, aliás, outros certos loucos essenciais, vai saindo de mansinho. Eu sou velho, mas gosto de viajar por aí. Cilibrina pra cá, cilibrina pra lá. Depois da receita do Rubem Alves, não sobrou muito o que dizer, ué. Com o aloprado Lala Moreira na técnica, a desencontrada Cissa Camargo na produção e eu, que sinto que sou louco, mas sou feliz, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Rafael Gonçalves Pereira, Rubem Alves, o grupo Homem do Brasil, o Jorge Maltner, Sérgio Sampaio, o Raul Seixas, Jô Soares, Mário Sevi e Marcelo Fagerlande e Lindomar Castilho. Que tal, hein? Você tá pensando que eu sou Loki, bicho? Este programa chega até você com o suporte de quem sabe que a loucura produz mudanças e que para mudar o mundo você tem que ser um pouco louco. E se conseguir se expressar por meio da arte, será universal. É o Auditório Ibirapuera, www.auditorioibirapuera.com.br. Acesse o site, escolha um show e mergulhe naquele mundo. Eu sou Loki, bicho. Este é o Café Brasil, um programa que quer que os loucos essenciais apareçam mais, falem mais, interfiram mais. Só assim sairemos da mediocridade. Para terminar, uma frase do psiquiatra escocês Ronald David Lang. A insanidade é uma resposta perfeitamente racional para um mundo insano. Você ouviu Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil.